Do Pará, DJ. Queria saber da galera. De todo jeito eu tentei te dar o meu melhor. Te entreguei meu coração e agora estou na solidão, sozinho aqui pensando em ti. Se era pra eu sofrer, melhor então ficar sozinho, sem amor e sem carinho. Por que então não se afastou? Agora vá e não se preocupe comigo. Pode ser que um dia eu te esqueça. Enquanto isso vou sofrer. Me levar, eu deixo tudo aqui, porque tudo sem você não é nada. Me leva na mala, me bota no colo. O que eu não posso é ficar sem você. Eu te adoro, sem ti não sei viver. Ei, ei, ei. Leve aonde você for, carregue nos seus braços, pra eu não perder nenhum dos seus abraços. Pra tocar seus lábios posso ser batom, seu subconsciente como um sonho bom. E se achar que desse jeito eu ocupo espaço, então posso ser salto do seu sapato, ou marca-passo seja a solução, pra eu ficar colado no seu coração. Me leve aonde você for, carregue nos seus braços, pra eu não perder nenhum dos seus abraços. Pra tocar seus lábios posso ser batom, seu subconsciente como um sonho bom. E se achar que desse jeito eu ocupo espaço, então posso ser salto no seu sapato, ou marca-passo seja a solução. Áudio do Pará, DJ Elinaldo, o DJ da galera. Ao amanhecer eu lembrei de você, estou perfeita. Eu vi tua foto ontem na TV, estava tão linda. Pensei mil maneiras de te procurar em altas madrugadas, lembrar daquele teu lindo olhar, do teu lindo olhar. É como se eu estivesse olhando aquele lindo luar, refletindo no mar, o teu lindo olhar. Não sei mais como dizer-te. acontecer, eu lembrei de você. Estou perfeita, eu vi tua foto ontem na TV. Estava tão linda, pensei.